graças te dou, ó Senhor. Ainda que a ira tenha vindo, teu consolo me abraçou, e a paz em ti eu encontro. Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei. Senhor, minha força e canção, teu amor eu proclamarei. Com alegria tirarei águas das fontes de salvação. Dai graças, povo, ao Senhor. Manifestai seu grande coração. Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei. Senhor, minha força e canção, teu amor eu proclamarei. Exulta e canta, ó Sião, grande é o Santo em nosso meio, fazendo coisas grandiosas. Teu nome, ó Senhor, é nosso anseio. Eis que Deus é minha salvação, confiarei, não temerei. Senhor, minha força e canção, teu amor eu proclamarei. Português e worship, anúncio e vitória, que ano